Fecheiro 48, capítulo 22. Brilho de uma antiga chama. Oxford, setembro de 1970. Ai, meu Deus! Roger olhou para a página na frente dele até as letras perderem o sentido e se tornarem borrões. Nenhum truque deste tipo faria as palavras perderem o sentido, pois estas já estavam entalhadas na sua mente. Ai, Deus! Não! Disse ele em voz alta. A rapariga que se encontrava na sala ao lado da sua, na biblioteca, mexeu-se irritada com o barulho, arrastando as pernas da cadeira no chão. Ele inclinou-se sobre o livro, cobrindo-o com os braços, de olhos fechados. Sentiu-se mal, e as palmas das suas mãos estavam frias e suadas. Permaneceu naquela posição durante vários minutos, lutando contra a verdade. Mas ela não desaparecia. Meu Deus, já tinha acontecido, não é? Há muito tempo, e não se podia mudar o passado. Por fim, ele engoliu o gosto a bilis que lhe subira pela garganta e olhou novamente. Ainda estava ali. Uma pequena nota de jornal, impressa em 13 de fevereiro de 1776, na colónia americana da Carolina do Norte, na cidade de Wilmington. É com pesar que damos a notícia das mortes num incêndio de James Mackenzie Fraser e da sua esposa, Claire Fraser, num acidente que destruiu a casa onde moravam, na região de Fraser's Ridge, na noite de 21 de janeiro passado. O Sr. Fraser, um sobrinho do falecido Hector Cameron, de River Run, nasceu em Broch Tuarach, na Escócia. Era muito conhecido na colónia e profundamente respeitado. Não deixou filhos. Mas deixou, sim. Roger parou por um momento com a leve esperança de que não fossem eles. Afinal, havia muitos James Frasers. Era um nome muito comum. Mas não James Mackenzie Fraser. Não com uma esposa chamada Claire. Não nascido em Broch Tuarach, na Escócia. Não, eram eles, sim. A forte certeza apoderou-se-lhe do peito e contraiu a garganta com pesar. Os seus olhos arderam e a fonte da letra desenhada do século XVIII tornou-se um borrão novamente. Então Claire encontrara-o. Encontrara o seu lindo escocês das terras altas e gozou pelo menos alguns anos com ele. Esperava que tivessem sido bons anos. Ele gostava muito de Claire Randall. Não, isso seria dizer muito pouco. Para ser sincero, ele amava, e tanto por ela quanto pela filha dela. Mais do que isso, ele quisera muito que ela encontrasse Jamie Fraser, que vivesse feliz para sempre com ele. Saber, ou mais corretamente ter esperança que ela o tivesse feito, tinha sido um pequeno talismã para ele, uma testemunha de que o amor duradouro era possível, um amor suficientemente forte para suportar a separação e as dificuldades, suficientemente forte para vencer o tempo. E mesmo assim toda a carne era mortal, nenhum amor conseguiria sobreviver a esse facto. Ele agarrou a beira da mesa, tentando controlar-se. Tolice, disse a si mesmo, grande tolice. E ainda assim sentiu-se tão pesaroso como se sentiu quando o reverendo morreu, como se ele tivesse acabado de ficar órfão novamente. A percepção assoberbou. Ele não podia mostrar aquilo a Bree, não podia. Ela sabia do risco, claro, mas não. Ela não teria imaginado nada daquilo. Fora por mero acaso que ele encontrara aquilo. Estava à procura de letras de músicas antigas para acrescentar ao seu repertório, folheando um livro de músicas country. Uma ilustração mostrara-lhe a página original do jornal, na qual uma música tinha sido publicada. E Roger, procurando aleatoriamente, vira as notícias antigas publicadas na mesma página do jornal e os seus olhos foram atraídos pelo nome Fraser. O choque começava a desvanecer-se um pouco, apesar do pesar estar enraizado no fundo do seu estômago, irritante como a dor de uma úlcera. Ele era um estudioso e filho de um estudioso, crescera cercado por livros, envolvido desde a infância com a santidade da palavra impressa. Sentiu-se como um assassino ao agarrar o canivete e abri-lo depressa, olhando à volta para se certificar de que ninguém o estava a observar. Foi o instinto, mais do que a razão. O instinto que leva um homem a querer limpar os indícios de um acidente, de cobrir os corpos, de esconder traços visíveis do desastre, apesar de a tragédia em si permanecer. Com a página dobrada, escondida no bolso como uma prova cabal, ele saiu da biblioteca para caminhar pelas ruas chuvosas de Oxford. A caminhada acalmou-o, fazendo com que pensasse racionalmente, remetendo os sentimentos para o canto, durante tempo suficiente para poder planear o que fazer. Como proteger Brianna de uma dor que seria mais profunda e mais duradoura do que a dele? Ele verificara a informação bibliográfica no início do livro, publicado em 1906 por uma pequena editora britânica. Não seria amplamente divulgado, mas mesmo assim era algo que Brianna podia encontrar nas suas pesquisas. Não era um lugar lógico para procurar informações do tipo das que ela procurava. Mas o título do livro era Canções e Baladas do Século XVIII. Ele conhecia muito bem a curiosidade de historiador que levava as pessoas a procurarem impulsivamente em locais improváveis. Ela sabia o suficiente para também fazer o mesmo. Ainda mais, ele conhecia bem a fome de conhecimento que ela tinha. Qualquer conhecimento que poderia fazer com que procurasse qualquer coisa relacionada com a época. Num esforço de imaginar o ambiente dos pais, construir uma visão das vidas que ela não podia ver nem partilhar. Difícil, mas não impossível. Alguém foi de encontro a ele ao passar e Roger apercebeu-se de que estava encostado ao gradeamento da ponte há vários minutos, a observar as gotas de chuva a caírem na superfície da água do rio, sem as ver. Lentamente desceu a rua alheio às lojas e à grande quantidade de guarda-chuvas. Não havia maneira de garantir que ela nunca visse uma cópia daquele livro. Aquela podia ser a única cópia. Ou poderia haver centenas, como bombas-relógio em bibliotecas por todos os Estados Unidos da América. A dor no seu peito piorava. Por esta altura já se encontrava encharcado e a congelar. Por dentro sentia um frio mais profundo a espalhar-se, provocado por um novo pensamento. O que faria Brianna se descobrisse? Ficaria arrasada, completamente desfeita. Mas e depois? Ele tinha a certeza de que o passado não podia ser mudado. As coisas que Claire lhe contara fizeram com que ele se convencesse disso. Ela e Jamie Fraser tinham tentado evitar a matança em Culloden, sem sucesso. Ela tentara salvar o futuro marido Frank, salvando o ancestral dele, Jack Randall, e fracassou. E só depois descobriu que, afinal, Jack nunca tinha sido ancestral de Frank, mas casara-se com a namorada grávida do seu irmão mais novo, para registar a criança quando o seu irmão morreu. Não. O passado podia dar voltas e enrolar-se como uma serpente, mas não podia ser mudado. No entanto, não estava absolutamente certo de que Brianna tinha a mesma convicção. Como fazes o luto por uma viajante do tempo? Tinha-lhe ela perguntado. Se ele lhe mostrasse a notícia, ela poderia fazer realmente o luto. Saberia. Tomar conhecimento disso feri-la-ia terrivelmente. Mas ela curar-se-ia e poderia deixar o passado para trás se... Se não fossem as pedras, em Craignadun, o círculo de pedras e a sua assustadora promessa de possibilidade. Claire passara pelas pedras de Craignadun no antigo Festival do Fogo de Samhain, no primeiro dia de novembro, há quase 2 anos. Roger estremeceu e não foi de frio. Os pelos da nuca eriçavam-se-lhe sempre que ele pensava nisso. Tinha sido uma manhã clara de outono, aquela aurora do Festival de Todos os Santos, sem nada que perturbasse a paz do monte onde o círculo de pedras prestava sentinela. Nada até Claire tocar a grande pedra partida e desaparecer no passado. Então a terra parecera abrir-se sob os pés dele e o ar tinha desaparecido com um rugido que ecoou dentro da sua cabeça, como um tiro de canhão. Ele ficara cego por uma explosão de luz e sombra. Só as lembranças da última vez o impediram de entrar em pânico. Agarrara a mão de Brianna. Por reflexo, apertou-lhe a mão, mesmo quando todos os sentidos desapareceram. Foi como ser atirado de uma altura de milhares de metros para dentro de água gelada. Uma vertigem horrível e um choque tão intenso que ele não sentia mais nada, além do próprio choque. Cego e surdo, sem sensações e sentidos, ele teve a consciência de 2 pensamentos finais. O resto da sua consciência a brilhar como uma chama de vela num furacão. Estou a morrer, pensara com muita calma. E depois, não me soltes. O sol poente tinha descido no céu, iluminando a pedra partida. Claire tinha caminhado por ela. Quando Roger por fim se mexeu e ergueu a cabeça, o sol do fim da tarde brilhava dourado e em tons de lavanda atrás da grande pedra, deixando-a escura contra o céu. Ele estava deitado sobre Brianna, protegendo-a com o seu corpo. Ela estava inconsciente, mas respirava, o rosto desesperadamente pálido em comparação com os cabelos ruivos. Apesar de se sentir fraco, não duvidou da sua capacidade de descer com Brianna ao colo pelo Monte Íngreme até ao carro lá embaixo. Por ser parecida com o pai, ela tinha quase 1,80 m de altura, um pouco mais baixa do que Roger. Ele aconchegara, segurando-lhe a cabeça no colo, acariciando-lhe o rosto e tremendo, até um pouco antes do pôr do sol. Ela abrira os olhos, um azul tão escuro quanto o céu que escurecia, e sussurrou. Ela já atravessou? Está tudo bem, respondera Roger num sussurro. Inclinou-se e beijou-lhe a testa fria. Está tudo bem. Eu vou tomar conta de ti. Ele estava a ser sincero. Mas como? Estava a escurecer quando ele regressou ao quarto. Ouviu um barulho na sala de jantar quando passou e sentiu o cheiro de presunto cozido e feijão guisado. Mas o jantar era a última coisa que lhe apetecia fazer. Subiu ao quarto e deixou as coisas molhadas, amontoadas no chão. Secou-se e depois sentou-se nu na cama, com a toalha esquecida na mão, olhando para a mesa e para a caixa de madeira onde estavam as cartas de Brianna. Ele faria qualquer coisa para tirá-la do seu pesar. Faria muito mais para salvá-la da ameaça das pedras. Claire tinha ido, assim esperava ele, de 1968 a 1766. E depois morria em 1776. Agora estava-se em 1970. Uma pessoa que voltasse atrás no tempo agora poderia acabar em 1768. Haveria tempo. Era esse o problema. Haveria tempo. Mesmo que Brianna pensasse como ele, ou se ele pudesse convencê-la de que o passado não podia ser mudado, Ela conseguiria viver durante os próximos 7 anos, sabendo que a janela de oportunidade estava a fechar-se e que a sua única oportunidade de conhecer o pai, de ver a mãe novamente, desaparecia dia a dia? Uma coisa era deixar que vivessem, sem saber onde é que eles estavam ou o que lhes tinha acontecido. Outra era saber claramente e não fazer nada. Ele conhecia Brianna há mais de 2 anos, mas passara poucos meses desse tempo com ela e ainda assim eles conheciam-se muito bem em alguns aspectos. Como poderia ter sido diferente depois de partilharem uma experiência como aquela? E havia as cartas, dezenas, 2, 3 ou 4 por semana, e os raros períodos de férias, passados entre o encantamento e a frustração, que o deixavam louco de desejo por ela. Sim, ele conhecia. Ela era calma, mas tinha uma determinação tão forte que ele acreditava que ela não se submeteria ao luto sem lutar. E apesar dela ser cuidadosa, quando decidia alguma coisa, agia com uma determinação sem igual. Se ela decidisse arriscar-se a atravessar as pedras, ele não poderia impedi-la. Agarrou a toalha com força, sentindo o estômago embrulhado, lembrando-se do abismo do círculo e do vazio que quase os engolira. A única coisa mais assustadora era pensar em perder Brianna antes de a ter tido na realidade. Ele nunca lhe mentira. Mas o impacto do choque e do pesar lentamente desaparecia, enquanto os rudimentos de um plano se formavam na sua mente. Levantou-se e enrolou a toalha na cintura. Uma carta não bastaria. Teria de ser um processo lento de sugestão, de desencorajamento discreto. Ele acreditava que não seria difícil. Não encontrara quase nada ao fim de um ano a procurar na Escócia, além da notícia da loja incendiada de Fraser em Edimburgo. E ele sentiu um arrepio ao pensar nas chamas. Agora sabia porquê, claro. Eles devem ter emigrado logo depois, apesar de ele não ter encontrado sinais nas listas do navio nas quais procurara. Hora de desistir, sugeriria ele. Deixar o passado descansar e enterrar os mortos. Continuar à procura sem evidências seria estar no limiar da obsessão. Ele sugeriria, muito subtilmente, que não era saudável pesquisar o passado, que agora era hora de olhar para a frente, para não passar a vida dela numa busca fútil. Os pais dela não iriam querer que ela fizesse isso. O quarto estava frio, mas ele mal notou. Vou cuidar de ti, dissera-lhe ele. E estava a ser sincero. Será que esconder uma verdade perigosa era a mesma coisa que mentir? Bem, se fosse, então ele teria de mentir. Consentir em fazer algo errado era um pecado. Ele ouvira isso no passado. Tudo bem, ele arriscaria a sua alma por ela. E por vontade própria, procurou uma caneta na gaveta. E depois parou. Inclinou-se e enfiou 2 dedos no bolso das suas calças de ganga molhadas. O papel estava amarrotado e úmido, já meio desfeito. Com dedos ágeis, rasgou-o em pequenos pedaços, ignorando o suor gelado que lhe escorria pelo rosto.